paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, eu tive a lição que eu preciso da ajuda de Deus para limpar minha mente e meu coração. Fui ao supermercado, estacionei o carro, entrei, fiz minhas compras. Voltando à distância, vi um amassado na porta. Fiquei nervoso, irritado, pensei em todos os meus inimigos. Cheguei perto, olhei bem para ver se não tinha sinal de chute ali da pele do pé do cara para pegar o DNA e depois massacrá-lo. Quando de repente alguma voz me disse assim: deixa isso para lá. Aí eu apertei aquele botão que abre o porta-mala e de repente o porta-mala do carro atrás de mim. Eu estava diante de um carro errado, que era igual ao meu. Fiquei com maior vergonha. Quanto a gente pensa mal. Eu preciso da ajuda de Deus para limpar a mente e o coração. Acho que isso só acontece comigo. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.